mas é voa que nem asa de avião. Pra rolar e viver levando jeito de seguir rolando, que nem canção de amor no firmamento, que alguém pegou no ar e depois jogou no mar. Pra viver do outro lado da vida e saber atravessar, prosseguir. Cruzando o céu do sertão, e o cego canta até arrebentar. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Não ter medo de nenhuma careta que pretende assustar. Prestar atenção nas coisas, fazer um minuto de paz, um silêncio que ninguém esquece mais. Que